base. IR Rastafari, minhas família. Faixa 4. Representando, fazendo estrago. Isso mesmo. É nóis, tio, você é da norte da cidade. Mas tem coisas aí que a gente nem lembra mais. São 20 e poucos anos em que eu cresço nessa vida. Faça chuva ou faça sol, sigo na mesma corrida. Passagem é só de ida, não tem como desistir. Marco história no passado, deixo a marca pra quem vir estar aqui. Também é relembrar, faz tanto tempo que nem lembro. Demorei pra recordar dos tempos que vivi nesse lugar. Capixaba de nascença, mas Curitiba é meu lar. Lá dos tempos de Vênus e pra quem morava ali, Boa Vista, São João, sobe as bandas pro Tingui. Rolê na Bittencourt, várias fitas que vivi. Ô tempo bom, foi desse jeito que cresci. Só vagabundagem, muito dela aproveitei. Da festa com os parceiros, um estilão fora da lei. De quem chega primeiro, nos racha com a mulherada. Dos papo caoseiro pra cair frio nas baladas. É mesmo, já tava ruim de relembrar. Com a vida que hoje vivo, a tendência é apagar todas as memórias que custei a conquistar. Mas com o mínimo de esforço, alguma delas vou lembrar. Jogar pro alto e deixar no infinito, pra que jamais sumo e que assim eu tenha dito. E acredito que nada disso se vai. Faz tanto tempo, tanto tempo, que eu nem me lembro mais. Hoje eu tô aqui pra fazer, pra jogar, pra dizer, pra viver, pra tentar relembrar, remexer o passado, resgatar o que é bom. Faz tanto tempo que eu nem me lembro. Hoje eu tô aqui pra fazer, pra jogar, pra dizer, pra viver, pra tentar relembrar, remexer o passado, resgatar o que é bom. Faz tanto tempo que eu nem me lembro. Faz quanto tempo que no sereno vago, lembrança das antes, esperanças que eu trago. Vivências caminhadas com curas e estragos. Amizades nunca esquecidas que se tornam laços. Família, sintonia do sangue da rua. Todos somos filhos daquele ser que nos atua. Tempos de zoeira, sempre humilde, nunca falcatrua. Fortalecendo tempos fundidos com a cultura. Loucuras, virtudes, aprendizado desde 89. Atitudes que iluminam o homem que consome. Eu aprendi a considerar os considerados, cortando os locks. E se for pra ficar parado, deveria ter nascido poste. Investe no rolê com os irmãos, amigos antigos, a mente, a situação. Do Atuba ao portão, salve aos parceiros do Vênus até o São João. Às vezes vendo, aprendendo, desenvolvendo, caindo e também me erguendo. Penso em pensamentos, momentos, tempos que eu nem me lembro. Pra fazer, pra jogar, pra dizer, pra viver, pra tentar relembrar, remexer o passado, resgatar o que é bom. Faz tanto tempo que eu nem me lembro. Hoje eu tô aqui pra fazer, pra jogar, pra dizer, pra viver, pra tentar relembrar, remexer o passado, resgatar o que é bom. Faz tanto tempo que eu nem me lembro. Isso mesmo, a memória às vezes me pega de jeito. A gente faz esse som, isso vai ficar guardado pra sempre. Já, velho. Daqui a pouco 2009. Passa o tempo.